Mais uma noite, mesmo lugar, mesma mesa, mesmo olhar. O uísque queima, mas não esquenta. O tempo passa e nada tenta. A porta arranja, o vento gelou. Um vulto escuro então se aproximou. Sentou do meu lado e falou baixinho: te escuto há anos, te acompanho de pertinho. O bar silenciou, o medo cresceu e o gelo no copo se derreteu. Ele falou: bebe comigo, não olha pra trás. Eu tenho o que você quer, sei que você é sagaz. Nunca vai encontrar a paz. O copo brilhou, ele olhou pra mim, disse: beba, esse é o começo e o fim. O uísque queimou, feito fogo e carvão. Um sopro frio desceu e tomou meu coração. O som veio forte, o ar parou. Meus dedos tocaram que ninguém tocou. O diabo sorriu, o bar se acendeu e o blues que eu fiz nunca mais foi meu. Canto mais alto, o mundo me quer. As vozes se curvam, ninguém me vê. O fogo das luzes invade a esfera e o inferno contempla a minha nova era. Baby, isso é blues, sangue e poder. Quanto mais eu canto, mais vou me perder. Baby, isso é blues, o céu caiu, o inferno me ouviu e me aplaudiu. E me aplaudiu. O copo, o velho bar, o som calado, o palco em pó. Das sombras do meu velho amigo chegou. Ele pousou a mão no meu ombro e sorriu. Disse: chegou tua hora, como você já previu. Olhei pra ele, quis me explicar, mas ele apenas disse: não precisa falar. Falei: espera, me dá mais um som, um último acorde, só mais um tom. Ele riu baixinho, com pena ou prazer. Disse: toca, mas toca pra se perder. Cada verso é minha confissão. Se o amor é cruz que me faça cair, baby, se blues vai me redimir, vai me redimir. O diabo no canto enquanto acendeu seu cigarro, olhou pro relógio e sentou de lado. A fumaça subia, girava no ar, e a cada tragada o meu fim estava a chegar. Quando a brasa chegou no final, senti o frio, o toque fatal. Meu som calou, meu corpo caiu, mas o inferno sorriu e o blues se ouviu. O copo vazio dorme no balcão. A última nota virou oração.